1-9-1-1, happy to hear. 2-2-9-1. Salvador approach. Good morning, Argentina. 1-9-1-1. 190.8. 1-6-6-0. Gestão Doppler. Transponder 5537. Sequência do motor de Salvador 20.8. 3, chame o controle de pista de atenção 251 na Terra. 1, 2, 3. 125, chame controle 120, 718, com voo. 208, voa, 229. Para 360, voo 1229.

Bravo East, Bravo East, completo control em 118 do sinal 9. 208, obrigado, 107. Pagou, pode ver, 6607, decolou. Registro 6075, contato na bola da colagem, se gostaram de vídeo, 380, pode fundo antes. Então, bola 380, pode ir com a lenda? Autorizado, registro 6075. Bônus 349, chama o registro, procedência 1251, alta o número 2235. currently have that approach position. Somebody is due to check in, assume a break and clear them out, but normal days are 3.